En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Xangô, menino da fogueira de São João, quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão, tome conta do destino Xangô, da beleza e da razão. Viva São João, viva o milho verde, viva São João, viva o milho verde, viva São João, das matas de Oxóssi, viva São João. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo, noite tão fria de junho, Xangô, canto tão lindo. Fogo, fogo de artifício, quero ser sempre menino. As estrelas desse mundo Xangô, ai São João, Xangô menino. Viva São João, viva a refazenda, viva São João, viva Dominguinhos, viva São João, viva qualquer coisa, viva São João. Cal canta caime, viva São João, pássaro proibido, viva São João. Viva São João. Viva São João. Viva São João. Hola, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Abrimos nuestro contacto con Brasil del día de hoy con Gilberto Gil y Caetano Veloso cantando juntos en este emocionante álbum doble que grabaron en vivo en 2016 y recorrieron muchos países presentándose en ese show que lleva como título Dos Amigos, Un Siglo de Música. El tema se llama São João, Xangô Menino, pertenece a ambos y hace referencia a San Juan, santo católico, y Xangô, orixá del candomblé en el sincretismo de las religiones afro-brasileñas. El mes de junio en Brasil es un mes festivo en el que se celebra el nacimiento de San Juan Bautista el día 24 de junio, mes en el cual también ocurre el solsticio de invierno en el hemisferio sur, de ahí que esta celebración pasó a llamarse Fiesta Junina. Es una fiesta principalmente rural y se celebra con deliciosas comidas, música tradicional, exhibiciones, fuegos artificiales, globos de papel seda y bailes típicos alrededor de fogatas. Las ciudades de Campina Grande y Caruaru, en el nordeste de Brasil, se han destacado por organizar las fiestas juninas más grandes. Actualmente esta festividad se ha extendido por todo Brasil. Algunas de las comidas típicas son el maíz asado, la canjica y lo que conocemos como arroz con leche, las pamonhas hechas con maíz y como bebida tradicional el quentão, una bebida caliente hecha con vino tinto donde se adicionan sabores como jengibre, limón, melado de caña, cachaza, según el gusto, para calentarse en los días fríos de invierno. Y cuando uno piensa en fiestas juninas, enseguida nos viene a la memoria un artista brasileño que siempre está presente en el repertorio musical de esta festividad. Se trata de Luiz Gonzaga, conocido como el Rei do Baião o Gonzagão, músico y compositor muy querido por el pueblo de la región nordeste de Brasil. Él nació en la ciudad de Exu, en el estado de Pernambuco, y fue el gran difusor de la música de esa región para el resto de Brasil. Luiz Gonzaga es el autor de varias de las músicas que se cantan y bailan hasta hoy en las fiestas juninas. Los invito a que entremos en el espíritu de esta fiesta tan animada y que hoy mueve multitudes a lo largo y ancho de este país continental llamado Brasil. Ya preparé mi quentão, mi maíz asado y me voy a divertirme. Este año lo haré virtualmente por lo de la pandemia, pero con mucha música. Comenzamos con Luiz Gonzaga. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Yaya, dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Yaya, dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Yaya, dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Yaya, dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. Brasileira, ai que

que se realizan en Brasil. Oímos algunos temas que son típicos de esta fiesta. El primero lo interpreta Luiz Gonzaga, o rei do Baião, y el tema se titula São João da Roça. Enseguida oímos al trío Virgulino interpretando la tradicional Noites Brasileiras. Enseguida oímos un popurrí, Isso Aqui Tá Bom Demais, Quero Chá, Pedras Cantan, de la reunión de tres grandes sanfoneiros. Así se llama la acordeón en esa región de Brasil. Ellos son el genial Sivuca, Dominguinhos y Osvaldinhos en el disco Cada Un Bilisca Un Poco del año 2004. Oia, eu aqui de novo, Esperando na Janela y Xote das Meninas, tres temas interpretados por Gilberto Gil en su disco y show dedicado especialmente a esta fiesta junina que estamos disfrutando hoy en Contacto Brasil. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O Zé Buraco, Pede Foice, Chico Manco, Beba Macho, Bode Branco, todo mundo foi brincar. Maria doida, Margarida, Flores Bela, muito triste na janela, não dançou, não quis entrar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O fole roncou. Naquela noite me grudei com Jovedina e o suspiro da menina era de arrepiar. Baião bonito, tão gostoso e a polviteiro, que apagou o candeeiro pro forró se animar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O fole roncou. Eu fugi com Juventina, quem mandou a concertina meu juízo revirar. Eu sei que morro de bala, de carabina, mas o amor de Juventina me dá forças pra brigar. O fole roncou no alto da serra, capoeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O fole roncou. Comenzamos esta segunda parte del programa de hoy con Luiz Gonzaga, o rei do Baião, artista fundamental de la música nordestina, interpretando su conocido O Fole Roncou, este baião con matices de rock tocado con guitarra eléctrica y el expresivo vozarrón inigualable de Gonzagão. La formación básica para tocar forró es una sanfona o acordeón, un zabumba, que es un tambor que se toca por ambos lados, y un triángulo. Al llevar esta expresión regional para lo urbano, va combinándose con las sonoridades del momento. Así adopta guitarras eléctricas, teclados y batería, enriqueciendo, pero sin perder el ritmo y el placer de bailar. Vamos a seguir con estos ritmos nordestinos oyendo algunos de los artistas que han dado sus propias lecturas a esta enorme manifestación cultural que reúne multitudes. Comenzamos con el paraibano Zé Ramalho, nacido en Brejo da Cruz, interior de Paraíba, y su composición Banquete de Signos. Com liberdade é saber da viola, da violência, descobrir nos cabelos inocência, é saber da fatal fertilidade, descobrir a cidade na natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza na peleja do homem vier, quando vier. Descobri no bagaço dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não tem cura, saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza na peleja do homem vier, quando vier. Quando vier, quando vier. Descobri no bagaço dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não tem cura, saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza na peleja do homem vier, quando vier, quando vier, quando vier, quando vier. Ciranda e Itamaracá. Capibaribe, no livro de João Cabral. Sou mamulengo de São Bento do Una, vindo num baque solto de um maracatu. Eu sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca no pastoreio do Faceta, levando a flor da lira pra Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga e vou dando um cheiro em meu bem. Eu sou Babelu, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Sou Macambira de Joaquim Cardoso, banda de pife no meio do canavial. Na noite dos tambores silenciosos, sou a calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olindo, homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Eu sou Babelu, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de casa forte, sou de Pernambuco. Gemeram

Estamos en Contacto Brasil, escuchamos 6 temas seguidos. El primero se titula Banquete de Signos, interpretado y compuesto por Zé Ramalho. Enseguida oímos León do Norte, interpretado por Lenine y Marcos Susano. El tema pertenece a Lenine y a Paulo César Pinheiro. Enseguida oímos Frevo Mulher, un clásico de Amelinha, compuesto por Zé Ramalho. Inmediatamente oímos Chinindo Trincando, Os Novos Baianos. El tema pertenece a Galvão e Moraes Moreira. Flor de Maracujá, interpretado por Gal Costa. El tema pertenece a João Donato, Licias Enio e Gilberto Gil. Hoy en Contacto Brasil estuvimos celebrando las fiestas juninas, fiesta tradicional que surgió en el nordeste de Brasil y hoy se expandió a todo el Brasil. Fuimos a escuchar y disfrutar de su música típica, oímos a algunos de los artistas que han contribuido para la preservación de esta manifestación cultural que continúa viva, aunque este año no pudo ser presencial. Esperamos que en breve la gente pueda volver a disfrutar bailando y degustando los manjares tradicionales de esta fiesta junina. Nos vamos con un baião compuesto por Ginga y Aldir Blanc en homenaje al extraordinario músico y compositor Hermeto Pascoal, que precisamente hoy está cumpliendo 85 años en la plenitud de su creatividad y energía vital. Salve Hermeto. El tema lo interpreta la formidable cantora Leila Pinheiro. Salud y paz para todos. Hermeto foi na cozinha para pegar o instrumental. Do facão a colherinha, tudo é coisa musical. Trouxe concha, escumadeira, ralador, colher de pau, barril, tirrina e peneira, tudo é coisa musical. Me convidou pra uma pinga, meu não pesou com dó, piscou um ovo, só disse que eu tiro da seringa. Que homem que não bebe e nega mocotó, acaba pinga em vez de ginga. Se veste de filó, afrouxa o fiofó e o ferrão já nem respinga. Encolhe feito um nó e vai ficar menor. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia, Jesus Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, dançou a farinheira, saleiro no pedaço, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au. Fez um chocalho de arroz e outro de feijão, no talo do mamão cortou a frota que já vi. Toca mais doce, irmão, direto ao coração. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia, Jesus Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, dançou a farinheira, saleiro no pedaço, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au. Nesse chá de panela que eu senti a vocação, e que música é tudo que avoa e rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom de entender tudo, lixo ao avião, em tudo a tom. E que até pinico dá bom som, se a criação é mais, se o músico for bom. E que até pinico dá bom som, se a criação é mais, se o músico for bom. Me convidou pra uma pinga, meu não pesou com dó, piscou o olho só, disse que eu tiro da seringa. Que homem que não bebe e nega mocotó, acaba pinga em vez de ginga. Se veste de filó, afrouxa o fiofó e o ferrão já nem respinga. Encolhe feito um nó e vai ficar menor. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia, Jesus Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, dançou a farinheira, saleiro no pedaço, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au. Nesse chá de panela que eu senti a vocação. E que música é tudo que a voa e rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom de entender que do bicho ao avião em tudo a tom. E que até pinico dá bom som, se a criação é